Baiano Tailandense Produções. Olhei nos teus olhos e me apaixonei. Tua boca macia eu muito beijei. Fiquei louca por você, tente me entender. Tá-la-ra-ra-ra. Se quiser corresponder, basta só querer, que eu vou correndo só pra te ver. Eu sou louca por você, é paixão mais que querer. Tá-la-ra-ra-ra. Se quiser corresponder, basta só querer, que eu vou correndo só pra te ver. Baiano Tailandense Produções. Olhei nos teus olhos e me apaixonei. Tua boca macia eu muito beijei. Fiquei louca por você, tente me entender. Tá-la-ra-ra-ra. Se quiser corresponder, basta só querer, que eu vou correndo só pra te ver. Eu sou louca por você, é paixão mais que querer. Tá-la-ra-ra-ra. Se quiser corresponder, basta só querer, que eu vou correndo só pra te ver. Meu amor, não se vá, eu estou te esperando. Oh,